Emanuel diz pra Diogo que nada disso é um jogo, é tudo um grande engodo. Quem quer se afundar no lodo, Diogo diz pra Emanuel que nem toda glória vem do céu, que esse é seu papel, pisar nos outros e dar chapéu. Emanuel então responde que quem vive de dar bonde, pra chamar atenção vai longe, apunhala e se esconde. Onde? Pergunta Diogo com tom irônico, cômico, com seu sagaz humor bubônico, atômico, em sua sutil fortaleza. Emanuel nem se abala com tamanha impureza. Beleza? Exclama o isqueirinho de plantão. Diogo, pior ladrão, o rei da confusão. Tá armada a discussão, quem é com um não tá com outro. Se for e não voltar, vai ser apagado por um sopro. Sinceridade, Emanuel ocupa o topo. Insanidade, Diogo habita o esgoto. Quem será que vem? Será? E você, de que lado vai ficar? Quem será que vem? Será? E você, de que lado vai ficar? Cadê papai? Lá vem Diogo novamente, plantando e regando a maléfica semente. Nem tente, exclama Emanuel de bate pronto. É ligeiro, experiente, tá preparado pro confronto. Seu tonto, diz Diogo, só tentando. Quando cê tava precisando, ele te deixou falando. É você que tá delirando, Emanuel vem replicando. Quando todos tão piscando, ele tudo tá olhando, cascando de forma nervosa e irritada. Diogo diz que duvida que é tudo presepada, mas que nada é atitude confirmada. Fala Emanuel de forma bem sossegada, quem sabe faz ao vivo e quem tá morto perde tempo. Estrumbado de poder não precisa de complemento, Diogo gosta mesmo é de ir pro arrebento. Emanuel tá de butuca, é o cara, tá atento. Quem será que vem? Será? E você, de que lado vai ficar? Quem será que vem? Será? E você, de que lado vai ficar? Diogo se exalta, você é isso, é aquilo. Enquanto isso, Emanuel continua no mesmo estilo, tranquilo. Aí que Diogo fica fulo, Emanuel então diz: então, dá seus pulos, eu não te aturo. Diogo tá na fúria e continua a sua sessão de injúria, lamúria. Retruque Emanuel, isso é despeito. Bateu de frente com meu pai e agora tá desse jeito. Respeito? Grita Diogo fora de si. Ainda diz, cê vai ver no final quem que vai rir. Aí, aqui, eu sei, de cor e salteado, diz Emanuel, bem certo do resultado. Agora que o bicho pega, o filho chora, a mãe não vê. Se é mais forte a fome ou a vontade de comer, Emanuel traz a luz que te faz viver. Diogo vem com a escuridão que te mata pra valer.